545, reduza para 2109. Reduzindo, azul 27, o 9545 para 210. Azul 9545 vai seguir o tráfego na sua posição de 10 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo agora 4 mil pés, um papá 3. Tem condições de reduzida presente para 1809 norte? Reduzindo 180 norte, 9545. Azul 9545, reduza para 1809 norte, aguarde descida. Reduzindo e aguardando descida. Trânsito Salvador, 2002, solicita dizer para 2000 na Providona para tentar estar localizador. Olimpo 02, desça para 2000 pés, ajuste no 05, vetoração para interceptar. Correção. Vetoração para final ILS, curva esquerda para o 180, aguardando o último vetor para interceptar. Ok, esquerda 180, Olimpo 02. 02 para o curso do localizador, completa a curva esquerda para o 145, reporta estabilizado. Ok, 145, vai reportar estabilizado Olympus 02. Azul 9545, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000, 0 no 5. Estabilizado o localizador Olympus 02. Olympus 02, chama a torre, frequência 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, Olympus 02. Azul 9545, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5, reduza para 1 no 70 nós, segue tráfego meia dúzia de milhas à frente, anteriormente informado, agora com 1 no 40 de ground speed. Descendo para 2.000, reduzindo para 170, ciente do tráfego 2015 ou 9545 da Azul. 02, boa noite. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista no 0, Olympus 02. Do 9545, estabilizou? Por momento, estou estabilizando, 9545. Azul 9545, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 1895, azul 9545. Salvador, boa noite, 9545 da Azul. 9545, continue a aproximação, mais pista livre, ajuste na 0 no 5. Continuando, aguardando pista livre, 9545. Olhe pro 02, Solas 37, libere a direita, mantenha a escuta autorizada, táxi de Alfa, reporte na Delta. Mais 9545, autorizado o pouso. A pista na 0, vento 1-1, na 0 grau, 08, nós. Livre pouso, 9545. Sol 5, libere na ECO. Não te dá alfa, chame Sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. Na ECO 2, 1, 9, Olimpo 02, na DOR. Olimpo 02, autorizado o cruzamento da pista 0, reporte Debrão no hotel. Autorizado o cruzamento, vai reportar no hotel Olimpo 02. 02, nós passamos a frequência livre, boa noite. Salvador, Salvador, boa noite, Cisca, né? 6120, Xané 6310, aciona a identificação, desfazia bom mediano para o nível 050. 050, alguma chance para a porta, por favor, de Itapa? Autorizado, direto Itapa. Direto Itapa, grato, né? 6310. Paraná 6310, está autorizado no final de ilha X-Ray, desça para 2.000 pés, sem restrições, o ajuste na 095, informe estabilizado. Autorizado ilha X-Ray, 2.000 pés, autorizado 6310. Patrulha Lição, patrulha 1908, pagou. Gol 9081, aciona identificação via bom mediono, desça para o nível 050. 050, bom mediono, 9081, desça com 10, contato. Utilizado o direto e TAP, o gol 9081. Direto e TAP, 9081. controle, Salvador, muito boa noite. Ficou 096, vibra 230 para o 150. Bruno 096, aciona a identificação, chegada a Bom Mediúno, desça para o nível 060. Acionando agente 060, Bom Mediúno, com 1096. Localizador 010, chame a 310. 310, completa a final, chame a 2 Salvador, 118, decimal 95. 119, está sendo pegado. Boa noite, chame a 310, via 10 graus. 310, autorizado, pouso, vento 120 graus, 109, chame a 10. Seguir 2.0981. 2.0981, autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Estabilizado, 2.000 pés, 908. 310, solo 07, chamo 219, solo. 219, é. Gol no 096, está autorizado o final do procedimento, desça para 2.000 pés, tem instruções, o ajuste 1095, informe estabilizado. Reportaremos estabilizado no LRG X-Ray da 10 com 1015, fazendo a chegada. Gol 096. Gol 9081 da Gol. Gol 9081, não chame a Torre Salvador, 118 decimal 95. 2954. Da Gol. Gol 9081, tem pouso autorizado, bicho no zero. Vem 120 graus, 109. Livre pouso, 9081. 9081, solo 14, táxi à direita, chama 121, desce 19, solo. Tá. Quando vi tu c'era te, qui tu stai attendendo il posto taxi. Finalizado ELS, gol 096. Gol no 096, completa aproximação, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, graças, até daqui a pouco. Azul 2795, controle. Torre Salvador, muito boa noite, gol no 096, estabilizada X-Ray da 190. 1096, autorizado pouso, bicho no 0, ventou no 00 graus, 8 graus. Autorizado pouso na 10, gol 1096. To taxi, report to enter runway 17, direito ao Charlottetown. motor de Salvador, boa noite, Azul 2795, formação Golf. O 2795, aciona a identificação, vou ir direto Bonf para a chegada Bonf, chame no ideal descida. Tá ciente, o Azul 2795, está presente agora, está voando Bonf. Chama para a descida. Vai contato radar, 44 milhas nordeste de Salvador, Azul 2795. Tá ciente, Azul 2795. Meia, solo os 20 de nível direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, mano. Boa noite, 3197, próxima ponte, 0190 por 1. 3197, autorizado, linha de decolagem, pistão 0. O vento 1 no 00 graus, 8 nós. A linha decola no 0, 3197. Salvador, Azul 2795, descida. Azul 2795, desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil pés, ajustado no 095. Okay, clear for takeoff, the wind is 100 degrees, 8 knots, feed the charter. O 397, complementando suas instruções, vai decolar e manter proa até o 040 inicialmente. E após isso continua na saída. Gente, mantém pro até o 040 e mantém a saída. Tá, Hotel, Buena 23, call now, control 120.8. 120.8, cover the birth control, sorry, hotel. Yeah. 3197, call out 23, yeah. Controle frequência 120.8, mantendo por até 3.000, que 3.000? 208, mantenha a proa até 3.000, 3.197, boa noite. Weather contact on the path, climb level 100, flying head 11. Fly heading 11, Victor Charlie Hotel. Salvador, boa noite, 3.197, passa 1.600, mantendo a proa até 3.000. 3.197, contato radar decolagem, suba para o nível 340. Qual autorizado da presente, direto Leda? Direto Leda da presente, 3197.